Bravo, Bom Dia, voo 9 meia hora. Bom dia, voo 9 meia hora, só um instante, cópia. Autorizado Galeão, guia P9857 até Moço, nível 360. Decolagem da pista no zero, curva direita, saída da El Lederume. Transponder 5524, controle 120, decimal 8. Autorizado Galeão, guia 360, P9857 até Moço. Decola na 110, curva direita, na Dael Leda, pode ler da Quirume. 5524, ao transponder 120, decimal 8, é o controle, com 961. Correto, chama pronto, portão 9, gol no 9.1. 6285, sem identificação, autorizada a chegada bom, dois na proa de pelos, chame no ponto de descida. Chegada bom, vai na proa de pelos, reportaria para descida. 71-10, autorizado, reporte táxi. Lateral táxi, 671. Descida 6225. 625, desce para 2000 pés, ou último aqui em Salvador, 9092. 2000, 6225. Último metro 90, 92 em Salvador. 1012. Axotan 3171, tem 170 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, alterno galeão. Então 3171, autorizado, táxi. Sofia, Índia, até o ponto de espera. Ponto de espera, chame torre 1, rolou 8, desce 995, ajuste no 012, meu voo. Gente, vem a Índia, ponto de porta 2, com 102, o TAM 3, 171. Salvador, TAM 3171, próximo ao ponto, espera da 10, pronto. Pista 171, não autorizado, linha de decolar, pista no 0, vento calmo. Gente, a linha de decolar, pista no 0, vento calmo, TAM 3171. Salve, Salvador, voo na 991, modifica adicionamento, posição 9. Voo na 991, no porto 9, autorizado, reporte, fax. TAM 3171, decolador 20, controle 120, decimal 8, bom voo. Gente, com o controle agora, TAM 3171, obrigado, bom dia. Indicação desse aparador 2003, operador 102, operador da chegada bom. Quase. Controle de saída da 3171, passa 2 mil pés iniciando curva direita na saída da Delta. Fazendo 71, contato radar decolagem, subindo mantendo de voo 340, após subindo 2 mil pés, veio Leda. Direto Leda agora então, subindo para nível 340, da 3171. Espera, chame torre 118 desse 95, ajuste 1012, mau voo. Em livre táxi via Pátio Índia, 1012 é o ajuste, 0809, 2195, voo 191. Firmando aqui, o POB é 142, confirmado 142 por 961. 142, copiado, 1961. Obrigado, bom dia. Modificado a partir de agora, 0821, vou seguir a regra de voos visuais. Em condição de voar na proa 200 e 200, puta maquiagem. Na proa 200, vai voar 6285. Correto. Seguindo as regras de voo visuais, a partir de agora 0822. Isso é para 2 mil pés, altímetro no 092. 2 mil pés, 5, chame visual com campo. A visual já. A ingresso 5 de tráfego, chama a torre Salvador em 1 no 8 9. 1 no 8 9 5 6 2 5. 1 no 8 6 5, voa aí. Bom? Bom, mais uma vez. Oxa, 6 2 2 5, você siga. A base da pista 1-0. Gente, reporta final baixa travado, 6225. Reporta na final baixa travado. Salvador, bom dia, gol 961. O próximo mapa está pronto? Decola sem parada, gol 961. Ah, sim, gol 961. Livre decolagem, pista no zero, vento calmo. Livre decolagem, bom, 9-1. Bom dia, aeroporto 083. Aeroporto 083, scope identification, descendo mantém 3,000 feet, atmosfera 1.2, clear on both arrival. Arrival, descendo 3,000 feet, 1.012. Existe restrição para us? Immediate air scratch on Europa 083. Understood, affirm, sir. Pesando 71, nós chamamos o centro Recife 251, alternativa 33, decimal 25. Ciente, está 3171, tenha um ótimo dia. 961 no decolado 125, controle 120 decimal 8. 120 decimal 8, gol 961. Puxa 6225, cheque 3, pista livre, pouso autorizado, pista 1-0. Vento calmo. Abaixar checado de pouso 1-0, 6225. 61, tá com rodar na decolagem, tudo mato que arrumei de voo 360, posso pousar 2000 pés, do Leda. 360, faz 2000, direto Leda, 961. Nós, essa identificação desse que mantém 4000 pés, altímetro em Salvador, 902, chegada bom. 4.012, chegada bom, final. Bom. 6265, no solo 28, direito no 211. Canal 6225, bom dia, segue via Alfa, Juliette, portão 7. Alfa, Juliette, portão 7, 6225. Salvador, bom dia, estamos 3597, frente da Foxtrot, autorização Brasília. 3597, bom dia, informação Foxtrot, confere. Prepare Arbor, Elefa aguardando, cópia. Arbor, Elefa aguardando, tá, 3597. A notificação desse para 5.000 pés, última trem em Salvador 1092, chegada bom. Chegou um 865. Diga. Pode levar a Interterra? Não, é uma Bom, o quê? Tá autorizado voar a proa de Duna. Duna? Tá 3517, copia? Sim. Tá 3517, autorizado Brasília, VP Zulu 17, pode com Combi Rotor, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue perfil de saída, Arbor Elefa, aciona 5532, controle 120, décimo 8. Tá 2360 para Brasília Versa do Flam, decola da 1-0, com curva direita na saída do ar, eleva a Zulu 17, 5532, o transponder 208, controle, tá 3517. Tá 3517, cotejamento correto no portão 4, recorte quando pronto. Tá 3517. Papapá, Lima, Lima, Foxtrot, bom dia, informação em curso Foxtrot, confirma o pátio de pista que decola? Lima Lima Foxtrot, autorizado Serra Delta, Tango Foxtrot, via Golf 677, após conforme rota, nível 220, decola da 17, primeira curva à direita, segue perfil de saída da El, transição Coral, aciona 5537, controle no 20 decimal 8. Lima, Lima, Foxtrot, confirma qual é? Obrigada, Lima, Lima, Foxtrot. Cotejamento correto no pátio da Aerostar para o táxi e acionamento que chame torre 118, decimal 95, bom. Noite. 65, complete aproximação LF na Torre Salvador, 118, decimal 9. A Torre 1895, gol 18 mesmo. Chama táxi. 865, tráfego avistado. Pouso autorizado, pista 10, vento calmo. Door for 083, clear final exit for approach to runway 10, descent to 2,000 feet, turn 7102, calm established on local highway course. Roger, clear final approach, runway 10, 1012, descending to 2,000 feet. I'll call you back on final approach. Correct. Pede 59, desça para 3.013, altímetro 9012. 3.012, igual na 759. 093, desça para 4.013, com 1.012. Redução para 1709. Reduzindo 1170, gol no 7. Boa noite, 65, no solo 38, direita, Foxtrot, 12, 12, 1. Boa. Boa noite, 65, Lebró, bom dia. Boa noite, 65, bom dia. Autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, 10, ótimo. Salvador, muito bom dia, Europa 083, estabelecendo localizar 10. Europa 083, bom dia. I have you inside, clear to land runway 10, wind calm. Clear to land 10, Europa 083. 759, livre LS, para 2.000 pés, chama estabilizado no localizador. 2.000 pés, atualizado LS, apontará estabilizado 7.9. Alô, 3517, portão 4, autorizado, reporte táxi. Informação, Fox. 3153, bom dia, Fox confere, Galeão, pronto, cópia. Pronto. Então, 3153, autorizado Galeão, via Ampla November 857, aponte Moura Sul, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Dael, Leda, após Irumi, aciona 5536, controle 120, décimo 8. 012, decola da 10, curva à direita, Dael, Leda, Irumi, 5536, pode 208, controle 13153. Trezentos e cinco, três, cotejamento Aeronopa 083, underground, jet 43, leave by right, call ground 1-2 on this moment. And 1-1, Aeronopa 083, ready. Good morning, Europa 083, runway beginning. Europa 083, good morning, approve taxi via Alpha Juliet, gate 11. Alpha Juliet, gate 11, Europa 083. São 3517, autorizado táxi via Índia. Até o ponto de espera, no ponto de espera, chame torre 118, decimal 95, ajuste 1012, no voo. Via Índia, 119295, espera, manda mais, tá? Bom dia, Gol 093, estabilizado na LS. Bom dia, Gol 093, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando. Luna 759, na sua loja 45, livre à direita, chama só 1211. 211, obrigado. Salvador, bom dia, Gol 759, Euro. Boa Bono 759, bom dia. Segue via Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, Paulo 09, Bono 759. Bola 093, pouso autorizado, pista no 0, vento calmo. Sempre pouso, gol no 093. São 3517, bom dia. Alinhar e manter, cabeceira no zero. Alinhar e manter no zero, são 3517. Gol no 093, no solo 47, direito no 211. Direito no 211, no 093. Salvador, bom dia, bom dia, 93, no 93. Gol no 093, bom dia, segue via Alfa, Juliette, portão 4. Alfa, Juliette, portão 4, 093. São 3517, decolagem autorizada, pista no zero, vento calmo. Autorizada, decolagem, 3517. São 3517, decolado 51, controle no 20 decimal 8. 208, tá? 3517. Controle Salvador, aqui é a Zona 7. Fico no 7, contato na terra de decolagem, submarino nível de voo 360, após cruzar 2.000 pés, VLF. Inicializado 360, após 2.000 pés, direto da LF, contato 3517, obrigado. Cessna 3597, chame Recife em 288, Terra 35, décimo 3. 2233 para 3, Cessna 3597. Vamos adotar 3153, puxa o estacionamento. Cessna 3153, portão 62, é autorizado. Feedback em ensinamento, reporte táxi. Portará o 3153. Salvador, está transmitindo o chamado para a autorização. Cessna 3890, bom dia. Informação Foxtrot, prepara Puca, Jamo Caju, aguardando cópia. Vai escutar, bom dia. Azul 4040, número 2, prepara Arbor, Elefa, bom dia. Arbor, Elefa, na sua escuta, está na sua presença, 4040. TAM 3890, pronto, Fabinho. Tem prossiga. TAM 3890, autorizado Recife, conforme rota, nível...